me ensina a namorar. Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar. Me ensina, na, me ensina a fazer aquele amor gostoso com você. Aquele amor gostoso com você.